tirana saudade. Oh tirana saudade. Oh tirana saudade. Saudade, oh minha saudadinha. Foste nada no feriado. Foste nada no feial. Foste nada no feial. No feial batizada na chadinha. Cortinado roxo, é um cortinado.